Bem, boa noite a todos. Tiago, muito obrigado por mais este convite. Queria antes agradecer-lhes mais um convite para estar aqui hoje, mais uma vez, na ação do Chipopó. Sem nenhum sacrifício pessoal. Enfim, eu e o João tivemos deixado a sobremesa, tivemos jantado de volta. Hoje, como sabem, há montes de jantares e montes de atividades ao mesmo tempo. Felizmente, é bom sinal. Tivemos deixado a sobremesa, acho que ainda lá vamos comer no final, mas é sem qualquer sacrifício, é com muito gosto. Cá estou hoje com muito gosto, que tive sempre ao longo destes últimos anos. Queria naturalmente começar por felicitar aqueles que hoje já passaram pelo palco, o nosso Manuel Teles. Gostava um dia que a minha filha me dissesse aquilo que a Vitória disse assim hoje, daqui a alguns anos. Acho que sentia-me um pai muito realizado se algum dia vier a ouvir essas palavras. E na sua pessoa, todos os associados que irão receber o seu cartão de sócio, esta é uma condição. Uma coisa tão simples, não é? E por vezes nos esquecemos que é importante, e felizmente vocês tiveram essa ideia. Há aqueles associados que têm 25 anos de militância ativa no Chipopó, parabéns a todos vocês, aqueles que estão cá hoje, aqueles que não vieram, aqueles que já partiram também. E as associações fazem-se de gente, não se fazem de parentes, não se fazem de instalações, fazem-se de gente, e é de gente como vocês, que dedicaram tantos anos da vossa vida tão cheia a uma associação. É desse vosso trabalho que a ação se faz e que nós depois podemos usufruir destes bocadinhos, como fizemos ao longo destes anos. E queria também, naturalmente, dar os parabéns à direção do Chipopó, ao Adélio, um grande portista também, mas João Amesta, feliz coincidência, está ali a tentar passar despercebido assim um bocadinho mais abaixado, porque de facto, ao longo destes 4 anos, eu acho que estou na cama já há alguns anos. Vim para cá muito mais novo, vim com menos de 30 anos, tive várias coisas ao longo destes anos, tive muitas atividades, muitos pelouros. E há alguns que eu gosto mais do que outros, não é que não gosto dos outros, mas a cultura de facto é um pelo que a mim me satisfaz muito. E devo dizer que ao longo destes 4 anos, sempre que havia, digo isto a sério, sem qualquer tipo de outro sentido, nem para ser simpático, e perdoa-me outras associações que aqui estão também, mas de facto, temos esta felicidade de ir a excelentes associações que fazem excelentes atividades, mas o Chipopó conseguia sempre surpreender muito por aquilo que fazia e por aquilo que faz. Ou o tema, ou o conteúdo da ação, ou um pequeno pormenor que muitas vezes a nós nos passava despercebido, Chipopó lembrava-se e fazia isso. E aquilo que nós hoje vimos aqui, nestes slides, enfim, que retrata muito pouco daquilo, do tanto que foi feito, a mim fez-me lembrar isso, estes excelentes momentos que pude passar convosco ao longo dos 4 anos, seja aqui, seja na capela, na biblioteca, seja um salão paroquial, seja um tenha sido, no Festival do Bacalhau também. De facto, vocês conseguem sempre surpreender muito pela vossa criatividade, pela vossa qualidade, pela vossa energia, pela vossa entrega. E julgo que isso diz tudo daquilo que é esta agenda, do que é a Associação Chipopó e da forma como vocês honraram o passado. Há bocado falavam nisso, a melhor forma de olhar para o futuro é olhar para o passado. Olhamos para o passado para preparar o futuro. Vocês herdaram um fardo muito pesado, um bom fardo pesado. De facto, Chipopó habituou-nos, enfim, pela mão do seu fundador, dos seus fundadores ao longo destes anos, a ter sempre atividades com muita qualidade. E o que nós sentimos estes 4 anos é que esse legado foi bem passado e continuou. E foi acrescentado. Também é bom quando nós temos esta capacidade de dizer que há muito que já havia, houve alguém que conseguiu fazer ainda mais. E vocês, de facto, conseguiram fazer isso. E dou-vos parabéns pela vossa entrega, pela qualidade e pelo gozo que a mim me deram, enquanto vereador, mas também enquanto cidadão que gosta de cultura, pelas excelentes horas de qualidade, pelas excelentes horas de atividades que vocês conseguiram fazer ao longo destes 4 anos. Espero. Muito sinceramente, não vou aqui nem fazer nenhum comício, porque vamos ter eleições agora em janeiro para o Chipopó, enfim, não vou meter na vossa vida, nunca o fiz, nenhuma associação, não vou também fazer agora. Mas espero sinceramente que este trabalho que vocês deram continuidade possa ter continuidade nos próximos anos. Temos grandes desafios pela frente, temos uma sede nova que nós vos entregamos e que queremos muito que vocês possam usar ali na Ferreira Gordo. É um espaço muito interessante, um espaço que tem grande potencialidade. Fizemos o protocolo há poucos meses, espero que para o ano possa haver mais atividade também. E temos um velho sonho, não desistir dele, que é o Texas. É um sonho que nós não desistimos dele nunca. Está lá, falta o tempo, não é? Para podermos pôr com a qualidade que nós gostaríamos. E há uns anos assumimos convosco um compromisso com o Chipopó, que no dia em que nós conseguíssemos ter o Texas funcionar, era o Chipopó que lá queríamos ter. E por aquilo que eu vos posso dizer é que esse compromisso continua em cima da mesa e no dia, esse dia vai acontecer, quando nós conseguimos recuperar o Texas, é o Chipopó que nós queremos lá ter, a dinamizar aquele espaço tão histórico, tão emblemático e que ninguém é melhor que vocês para o poder dinamizar. Portanto, fica aqui estas palavras de estímulo, de parabéns, mas também de força, para que quem vier a seguir, e deixa-me dizer esta parte, e não devia dizer isto, mas vou dizer que se forem os mesmos, tanto melhor, para que nós, de facto, possamos continuar a trabalhar como sempre temos feito até aqui. Parabéns ao Chipopó, a todos os associados e a todos vocês, um Feliz Natal, um grande ano de 2016, como o João dizia, e que esse ano traga alegrias pessoais para todos vocês, mas também muitas alegrias a todos nós e ao Chipopó. Muito obrigado.